mas viajada para o sério, nós estamos aqui para falar, para fazer um crossover, na verdade. Hoje a gente tá, a equipe tá grande aqui, né? Tem muitas telinhas aqui no nosso Discord. A gente geralmente usa o Discord com câmeras, por quê? Porque aí a gente organiza melhor, né? Até explicando pros bededos. É, pra evitar muita gente se atropelando, geralmente quando um quer comentar, a gente só faz, né? Tipo, oi, sabe? Só pra ficar mais compreensível tudo que é falado. Mas enfim, hoje nós vamos fazer um crossover com o pessoal do Parquinho, falando sobre histórias, ou histórias bad vibe, ou histórias engraçadas, ou enfim, histórias bacanas que vivemos. E vamos começar hoje. A lista pra apresentar é grande, mas eu vou tentar não esquecer, porque eu fiz uma colinha aqui. Eu sou o Rafael Tanicho, seu host de todas as manhãs, todas as madrugadas, todas as noites, todos os, aqueles momentos que você passa chorando na privada, enquanto se masturba pensando no seu pai, sou eu. Estamos aqui com Pedro Tanicho. Eu! Estamos aqui com Cafa. Oi. Estamos aqui com o Togres. E aí, bando de Shinigami? Já anotamos. É, porque, bom, quem conhece o Parquinho sabe que os meninos são otaku. Mas assim, eu tenho um certo preconceito com otaku, devo dizer, mas eu gosto muito desses meninos. Temos aí o senhor Leonardo Prandi. É nóis. Temos Renato Augusto. E aí? Temos o Laros. Como é que vocês estão, velho? Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Troquei de fone. Vou dar um grauzinho aqui em você, que pra gente tá vindo baixo, mas tá suave. E estamos aí com o Dom. E aí? E aí, Dom? Tudo bem com você, meu querido? Suave, com essa voz. Essa voz romântica sua aí. Ah, arrepiado, puta que pariu. Vamos subir o som com uma música romântica, então, pra começar esse podcast. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place. Bom, vamos explicar como vai funcionar esse podcast. Esse podcast é um podcast crossover. Isso significa que parte é aqui, parte é no Parquinho, certo? Então, se vocês quiserem ouvir as histórias do Locomotiva 26, dos participantes do Locomotiva 26, vocês vão ouvir o podcast do Parquinho. Aqui vocês vão escutar as histórias do pessoal do Parquinho, certo? Então, eu gostaria de começar puxando essa história. O pessoal tava falando uma história num vape. Mas isso daí é a história que define a minha alma, Rafael. É o que realmente... Então comecemos? Comecemos com força. Então comecemos. Eu era viciado, adicto à nicotina durante anos e anos e away. Só que eu falei, chega, não aguento mais ter problemas com hipotência erétil. Falei, chega, vou parar. Comprava o maço, virava pra cima, né? Quando era o do virava pra cima, tinha uma criança fazendo beatbox, coisas incríveis assim. E aí eu pensei, vou parar de fumar. Aí decidi comprar chiclete, não consegui. Decidi bala, não consegui. Aí eu falei, vou partir pro adesivo de nicotina, porque isso aqui é o top, hein? Tá ligado? Deixa eu te perguntar um negócio. Você quase morreu com essa porra também? Aham. Eu passei mal pra porra com esse negócio, cara. Você usou, então você morreu, vai vendo. Mano, é ridículo, cara. Não, porque assim, quando você vai pitar um careta, você tá mandando uma quantidade de nicotina que é dividida por 20, que é o maço. Exatamente. Quando você usa o adesivo te dá o equivalente a 20. Ao maço de cigarro. Uma vez. Bem. E aí que acontece? Vontade de fumar. Exato. Aí o que acontece? Primeiro, você fica com vontade de fumar, você continua com vontade de fumar e fica puto, passando mal. Mas tudo bem. Exatamente isso. E coça pra desgraça, tu bota no lugar e coça, igual um inferno. Aí. Deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui, que isso é maravilhoso. Quem não tá aqui assistindo, seguinte, o cara tá contando a história da vida dele, que ele quase morreu, e tem dois fumando vape como se não houvesse amanhã. E tipo assim, foda-se, eu estou usando. Se você quase morreu, é problema teu. Não, mas vamos debater isso daí, vamos debater isso daí, vai lá, cara. Aí usei e parei de fumar, porque é por etapas, né? Em cada caixa de adesivo você usa uma semana e aí você vai diminuindo a quantia de nicotina. Então você tem lá a caixinha de 21 miligramas, a de 14 e a de 7, e aí na última semana você para de usar e segundo a caixinha você perde a vontade de fumar. E foi o que aconteceu comigo. Um comentário, você falou do chicletinho também, né? É, mas aí chiclete normal mesmo, eu comprei. Não, mas o chiclete de nicotina. Não, eu nunca usei. Dizem que é ruim pra desgraça. É igual o chiclete. Então, é esse que é o chiclete de nicotina. O chiclete é bom, nicotina. Minha sogra usa. Não é bom, cara. Não é bom. Você coloca aquela porra na boca e daí você já fica igual um gato. Porque coça lazarentamente o fundo da garganta, tá ligado? Eu tava lendo. Você não entende. É que minha sogra, ela parou de fumar. E ela veio comer esse chicletinho. Ela compra do que tem mais nicotina. E ela parou de gastar 5, 6 conto por dia comprando maço de cigarro. E hoje em dia ela gasta 35 por dia. Eu tava lendo pra poder ver métodos pra parar de fumar, e aí eu vi um artigo gigante sobre isso. Aí a mulher tava lá, fumando cigarro normal, e ela falou, não, vou parar porque eu quase bati as botas aqui, eu quase bigodei, vou parar. Aí, começou a usar chiclete de nicotina. Quando foi ver, tava viciado no chiclete de nicotina, pagando mais. Aí ela falou, ah, essa porra tá gastando muito dinheiro, eu vou voltar pro cigarro. E morreu. Basicamente isso. É uma história de sucesso, na verdade. Mas, ó, você podia partir pra masturbação. Uma dúvida, quantos cigarros você fumava por dia? Eu fumava mais ou menos um maço, assim, por dia. Então, você podia substituir por masturbação. Cada vez que você fosse pensar em colocar um cigarro na boca, você batia uma. Você ia bater 20 num dia. Você não ia ter força pra mais nada. Cara, ele ia morrer. Não, morrer não, porque o máximo é 40, né? Porque o cara morreu com 41. Informação aí gratuita que eu jogo na minha vida. Não, mas okay. Não necessariamente todas as 20 são pra mim, né? Por exemplo, tu pode abrir punhetaria do Cafa, por isso é certo. Venha cá, venha pro meu estúdio, faça uma música e ganhe uma punhetinha de graça. Cara, ia fazer fila. Até mundo ia gravar música. Não, pois bem, aí. Aí, voltando aqui, nicotina, parei. E eu falei, quando eu saio, eu bebo, eu tenho vontade de fumar desgraçado e todo mundo fuma. Porque quem para de fumar é assim. E aí eu tava bebendo e vontade de fumar desgraçado. Falei, não vou voltar a fumar, vou comprar um vaporizador pra mim, um vape. Pra eu usar quando sair, etc, na rua e afins. Comprei. Só que nesse meio termo, eu tive uma briga muito grande com os Correios, cara. Por quê? Eu comprei o meu vape e aí teve uma... Teve, cara, disseram que ia me entregar em 6 dias. Entregaram em quase um mês, entendeu? Isso daí já foi horrível pra mim. Chegou. E aí você pagou o vape e ainda ficou pagando cigarro por mais um mês, né, cara? Tive que segurar, cara, com os dedos no cu aqui, cantando, tocando punheta pros outros. E aí, então eu peguei, né, e aí chegou o vape, comecei a usar o vape. Só que nesse meio termo que eu usava o vape, teve uma manhã que eu usei o vape bastante e eu tinha que produzir uma pessoa tarde. Eu sou produtor musical. Eu usei. E aí eu almocei. Na hora que eu almocei, eu vomitei, cara. Eu falei, que porra é essa? Aí minha mão começou a ficar dura, assim. Igual um T-Rex, igual um dinossauro, sabe? Assim. É igual aquela menina que você pegou lá um tempo atrás, o T-Rex? Daqui é outro episódio. Ele pegou um T-Rex, velho. É maravilhoso. Depois eu te mando a figurinha da pra você entender. E aí minha mão, assim, começou a ficar dura, minha cara quente, eu suando frio. E eu fui pesquisar, né, cara? Porque a única coisa que eu tinha feito foi usar o vape. E quando eu fui ver na internet, eu tava tendo os mesmos sintomas do que uma overdose de nicotina. Sendo isso, eu comprando o Juice... Não, mas pera, você botou um canudinho nessa porra aqui, não é possível. Não, cara, eu comprei o Juice sem nicotina nenhuma, entendeu? Sem nicotina. Só que atrás do pacote do Juice, não tava marcado que tava sem nicotina. E eu tava usando muito, como se não tivesse nicotina. Cara, já sei o que aconteceu. Eu comecei a passar mal, eu fiquei igual uma uva passa, comecei a me retrair assim pra dentro. E produzi um maluco aqui enquanto eu tava passando mal. Tinha três pessoas no estúdio, uma tava gravando. Eu tava suando. Outras duas estavam te socorrendo, né? Não, ficou num clima estranho que eu tinha certeza que eles estavam achando que eu tava tendo algum problema com cocaína, entendeu? Que eu tava suando, passando mão na cara, falando que tava passando mal. E foi isso, cara. Eu quase faleci. Então. Pior morte possível, o cara que para de fumar e tem overdose de nicotina. O pior não é isso. Pega o celular, aí tá lá. Você mandando mensagem, pô, me ajuda a comprar meu presente de aniversário. Pô, cara, vamos lá. Toma o dinheiro, vamos investigar, porque, né, tem um trem errado aí. Como ele morreu. Aí eu chego com uma carta aqui em casa do nada, da polícia. Te intimando por assassino. Mas, ó, veja bem, eu acho que o Cafa fez uma cagada. E acho que os usuários de vape vão concordar comigo. O que acontece? A gente tem dois tipos de juice. A gente tem um juice, que é o Nick Salt, que ele tem 35mg de nicotina por ml. E a gente tem o juice Freebase, que é um juice que tem, no meu caso, 6mg de nicotina por ml. O juice Nick Salt, ele precisa de um aparelho chamado pod para ser utilizado. O pod, ele, digamos assim, que ele administra melhor essa quantidade de nicotina para você não morrer, né? Você não pode nunca usar o juice Freebase, aliás, o juice Nick Salt, num aparelho como esse. Porque esse aparelho foi feito para esse tipo de juice. Então, muito provavelmente, esse juice que estava marcado que não tinha nicotina, tinha e era Nick Salt. E por isso eu fiquei desgraçado daquele jeito e quase... Exatamente. Mas certeza que aconteceu isso. Nossa, velho. E aí eu deitei assim na cama, né? Aí minha namorada olhou assim pra mim. Tu quer água? Eu falei, quero. Botei água assim do cantinho, assim, que tava em cima da cama. Olhei assim pra ela, água gelada, né? Não podia beber tudo de uma vez. Botei assim no cantinho. Aí ela olhou assim pra mim. Eu falei, pô, eu não tô conseguindo levantar. Eu queria tanto tomar um banho. Água gelada. Aí ela veio aqui e botou assim a mão no meu pescoço pra ver se tava com febre. Ela derrubou a água toda em cima de mim. Levantei, cara, eu não pude fazer nada. Eu juro, velho. Eu virei assim, comecei a chorar e entrei no banheiro. Porque o que me fez levantar foi o choque da água, junto com o meu estado febril. Deixa eu te perguntar, esse juice que você comprou, ele era de alguma procedência duvidosa ou era de alguma marca famosinha no Brasil? Era de procedência duvidosa. Eu paguei caro por ele. Então, porque assim, a manipulação da nicotina pura, você não pode nem respirar perto daquela porra. De tão fácil que o corpo absorve aquela merda. Aí se você, voltando a falar do tipo de juice, né? Se você pegar isso daqui e inalar essa quantidade que tem, você morrer rápido, velho. Não morre. Você vai fumar todo o cigarro que você ia fumar na vida num período curto. Um dia, pronto. Se a consequência disso é morrer, aí já é problema particular teu. Nossa, velho, eu fiquei assim de uma maneira estrogonófica, cara. Eu achei que eu ia morrer, velho. Mas ó, fica aí um conselho pra galera que quer parar de fumar usando vape. Você pode fazer isso. Eu fiz isso faz o quê? Uns 3 anos com vape. Não corri o risco de morrer nenhuma vez. Por quê? Porque geralmente você faz umas pesquisas, né? Pra saber. Exatamente, né? Sua vida não é um lixo que você pega e... Exatamente. Vida não é um lixo de um cara. Posso dar um conselho? Quem quiser parar de fumar, ligue pro charuto. É caro. Ou bate punheta. Cada vez senti vontade de acender um cigarro. Vamos dar um cigarro, meio estelgado, mas vale a pena. Vai pro charuto. Vai pro charuto, porque você vai ficar com dó de fumar, porque é caro. Entendeu? É a melhor coisa. É isso, eu acho que não traga, tem isso. Eu acho que a melhor saída é essa de bater punheta, porque além de você parar de fumar, você ainda faz a alegria dos seus amigos. Exato, a arma tá muito mais bonita. E com a ansiedade dos outros, isso é verdade. Muito bom, muito bom. Vai lá, Renato. Justificarem a pausa no trabalho, tô falando o quê? Não, vou sair bater uma punheta. Duvido alguém compreender o seu lado. É tipo, igual o povo fala, vou sair pra fumar, né? Você fala, ah, não, vou sair pra bater uma, já volto. Não, mas aí se te olharem com cara feia, você pega assim pelo colarinho e você fala, você prefere eu fumando ou batendo uma punhetinha ali do lado de fora? O pior é imaginar o cara indo na área de fumantes, tirando o pau pra fora e batendo uma lá. É, mas não é nem isso, é ele tentar fumar o próprio pau. Aí que você... Exatamente. Não, pô, eu já falei, capa, punhetaria do Cafa, sucesso nacional. Pô, acabou o problema. Melhor. Cafonheta. Cafonheta, é bom. Neymar morreu em 2014 tentando fumar, né, velho? Que? É uma informação aleatória do nada. Repete lá. Que não, o Neymar morreu? Ô, Léo. Mentira, jogou ontem? Não, ele tentou morrer, velho. Ele tentou morrer. Ele tentou morrer, não, mas isso aí. Fazendo autofelação, velho. É o melhor vídeo do YouTube, cara. Que? Como assim, cara? Que isso? Eu não lembro disso. Neymar morre tentando pular pro pau, velho. Quem nunca viu esse vídeo? Melhor vídeo de YouTube. Velho, o Larus é o rei dos rolês aleatórios, cara. Ele pegou aqui um que nem eu conhecia, mas o quê? Mas ó, o Léo queria comentar alguma coisa sobre cigarros, charutos e vapes? Não, primeiro que charuto é muito mais elegante do que fumar um cigarro. Muito mais imponente, né? Ser. Mafioso não fuma vape, né? Mafioso fuma sempre um charuto. Porque se fumar vape, toma 3 tapas na cara de qualquer um, não ameaça ninguém. Eu até brinco quando a gente tá na produtora que fazer um jogo, descubra se isso é um vape ou algum equipamento de gravação. Porque eu nunca sei. Eu vejo na mesa, eu acho que é pendrive, eu acho que é MP4, eu confundo sempre. O que é um vape? Principalmente, isso daqui parece pendrive pra caralho. Às vezes o Rafael fala, não, pega aquilo ali pra mim, eu pego o vape. E era pra ser um equipamento de gravação. Às vezes eu acho que é um equipamento de gravação e é um vape. Não sei de nada, mas eu não fumo, mas eu já trabalhei em um ambiente que tinha 2 fumantes. Cara, era insano você ver esses caras o dia inteiro andando de um lado pro outro, de um lado pro outro e chupando bala e chocolate. Eu pensei que ele ia falar chupando chocolate. Próprio pau, tá ali. A gaveta dos caras cheia de chocolate toda hora, eles comendo, ficava, meu, não é mais pra não para pau toda hora. E aí, o problema não é nem isso, o problema é que o cara tenta. É, porque normalmente o jeito mais correto de você se livrar de um vício é se arrumando o outro. Sim. Mais leve, um exercício, ligar que para de fumar, vai fazer exercício, você tem que viciar em alguma coisa. Aí o cara, o que acontece? Ele come chocolate para tentar cortar o vício, fuma mais, que automaticamente dá vontade de fumar, chupa a bala. Aí fica aquele cheirão de podre com hortelã da boca da criatura. O pior é o seguinte: quem fuma associa o cigarro a quase tudo. Associa o cigarro pós-transa, associa o cigarro pós-almoço, associa o cigarro antes do almoço, associa o cigarro quando acorda. Tipo, tem várias coisas. Pegou café, cigarro. Bebeu álcool, né? Cigarro. Mano, qualquer coisa, cigarro. Pegou cigarro. Então, crianças, não fumem. E agora vamos para uma outra história do senhor Dom. Não, eu só quero sacar. E quem quer ter estilo? Mas não quer voltar pro tabaco? A gente tem um vape com formato de charuto que eu mandei pra vocês no chat ao vivo aí. Nossa senhora, cara. É a coisa mais depressiva do mundo, cara. Cara, eu tenho muito legal isso. Não, isso aí é bad vibe. Não. Obrigado. Fico com meu charuto. Muito obrigado. Nossa, velho do céu. Caramba, velho. Que é isso? Não, se o cara pegar isso aqui, você tem que dar na cara do cara. Se o cara acender um pendente na sua frente. Não, certeza que essa porra é o cachimbo do Cyberpunk 2077. Essa bosta vai começar a dar uns glitch na tua boca e explodir do nada. Não, isso aí tem que morrer na pessoa que tiver usando isso. Mas vai lá, Tom. Qual que foi a história? Cara, vamos lá. Deixa eu escolher uma história aqui que eu não contei pro pessoal. Beleza, história de carnaval, que é maravilhosa. História de carnaval, sempre muito, muito boa. Eu já tenho um compilado de algumas coisas que aconteceu comigo, tipo tombar um carro numa avenida. Só pra lembrar de onde você é, porque tem níveis de carnaval também, né? Minas. Minas é um ótimo carnaval. Estava juntando uns amigos, só decidimos, amigos de infância, e falou assim, vamos pra Uma parada na cidade, que a gente quase foi processado por coisas que aconteceu lá. Não é tipo arrancar a cabeça da estátua da cidade e amarrar no carro e sair picando. Isso é coisa normal. Simpson, cara. É ter um Bart Simpson, velho. Que foda. O que foi? Juntamos uns amigos, eu tava aí. Eu moro sozinho desde os 14 anos. Saí de casa pra morar sozinho aos 14, então aos 16 tava tocando a maluquice já. E, cara, os amigos se juntaram, esses amigos, vovó, vamos pro carnaval. Vai ser aonde? Vai ser na cidade tal, que tem um rio. Abraço, pessoal de lá. E, cara, beleza. Fomos pra cidade, alugamos a casa com antecedência. Não cometemos o erro de alugar a casa no dia, né? Chegar lá e tentar alugar a casa. Alugamos a casa com um mês de antecedência, de frente pra praça, ia ter trio elétrico e... maravilha. Fomos na nossa querida, vou falar o nome, foda-se, Localiza, alugar uma caminhonete pra gente poder ir. O pai de um amigo nosso trabalhava lá, então facilitou pra gente alugar. Pegamos a caminhonete e, tipo, ele falou: eu não vou beber. E eu vou ficar por conta da caminhonete. Falei: show. Maravilha, a gente bebe por você. Chegamos no dia lá na festa. Vamos que vai, vamos lá. Chegamos na cidade. Primeira coisa, chegamos na cidade, o pneu da caminhonete furou. Ah, mas isso é o mínimo. Isso, básico. Ah, tá, vamos ali, vamos na borracharia, arrumamos. Aí o cara entupiu a gente pra arrumar um, pra remendar um pneu, R$120. Mas aí já tá bom. Esse é o preço do trouxa. É uma pajero, né, que vocês estavam, porra. Pra custar isso, um remendo vai tomar no cu, né? Ele falou tudo. Se você tivesse parado de fumar, era só uma punhetinha que passava. É, às vezes se oferecesse, o cara aceitava, não sei. Pode ser, mas na época, menino novo, né, cabaço. Beleza, pagamos, chegamos lá na casa. Quando eu chego na casa, maravilha. Conseguimos um quarto pra cada um. Isso é raro. Você vai pro carnaval. É um quarto pra 30. Beleza, começamos a arrumar as coisas. Falei, pô, vamos pro mercado, comprar as coisas, vamos deixar aqui do jeito de frente pra praça a casa. Só abrir o portão e correr louco. Chegamos lá, vaso entupido. Na casa, alguém cagou no vaso até a tampa. Já chegamos bem. Cara, quem vai limpar? Já pra eu pensar que foi o borracheiro que fez isso também? Seria maravilhoso. Fazendo todas as merdas pra gente pagando. Então, beleza. Avisamos o dono da casa, vamos falar, resolveu. Vamos começar a fazer um esquenta, comer alguma coisa. Aí, esse amigo meu, o Felipe, ele falou assim: ó, eu não vou beber, por causa que eu vou ficar por conta do carro, e etc e tal. Eu falei: então tá bom, você toma conta do carro que a gente bebe por você. Felipe, ele no suquinho. Daqui a pouquinho, Felipe, assim: vou ali buscar mais suco pra mim e umas guloseimas. Tá bom. Meia-noite, cadê o Felipe? Ele saiu, era 2 horas da tarde. Puta que pariu. Sumiu. A gente já tava bêbado. Começou a tocar, na época tava tocando aquelas bandas de axé do interior de Minas mesmo. E começamos, e dali, festa e bebendo. Meia-noite eu fui lembrado, ele falou: cadê o Felipe? E o louco: cadê o Felipe? A não ser, não importa. Não importa. Beleza, provavelmente alguém colocou alguma coisa ilícita na bebida sem a gente ver. Porque da meia-noite às 4 da manhã, quando eu dei um gole sentado na praça em frente à estátua, eu lembrava. Eu lembro, deu. Tá um rabo de galo pra dentro, teto preto. Oh. Eu acordo no meio do matagal. O borracheiro todo... em cima de mim. Quem dera, seria maravilhoso. Todo sujo de lama, lama. Todo sujo de lama. Não. Pode ter sido muito bem graxa. Não era lama. Todo sujo de lama, eu em cima de um morro. Nego lá embaixo, com a caminhonete batendo a luz assim no morro, um monte de gente lá embaixo, tipo, dançando. E o que que acontece? E eu todo sujo de lama, eu não entenderam. Quando eu entendi por mim, os caras molharam um barranco, molharam ele, e o pessoal tava escorregando de peito. Na lama! Nossa, não era só, não era só a gente que tava fazendo isso. Era eu, tipo, um monte de gente estranha. Nego sentava assim de trenzinho e descia escorregando na lã, naquela terra vermelha. E nego escorregando assim, terra assim, negão, pula, pula. E tipo assim, eu voltei de mim assim, falei: o que tá acontecendo? E teto preto. Isso eu lembro, esses pedaços eu lembro. Acordei, como eu sei da lama que eu sei que é verdade? Porque quando eu acordei na cama, eu ainda tava todo lameado. Acordei 3 horas da tarde na cama, dor de cabeça, todo lameado. Aí tipo assim, eu falei, será que eu sonhei? Eu olhei pra baixo, não sonhei. Eu tô fugilando. Então essa é a verdadeira fórmula do golem judeu. Isso, essa é a verdadeira fórmula do golem judeu. Tipo, eu levantei assim, dor de cabeça, olhei pra um lado. Tinha umas pessoas estranhas na casa que a gente não convidou, nitidamente. Tinha uma pessoa deitada do meu lado que eu não sei nem quem é até hoje. Convidou, mas não lembra, né, cara? Porque se você não lembra, tem acontecido muita coisa. Assim, aí eu fui no quarto do pessoal, comecei a bater. Aí abria que tava o Felipe morto, de lama, a cabeça da estátua da cidade amarrada no carro. Amarrada no carro. Cabo de aço amarrado, eu não sei como eles conseguiram. Não sei como a gente conseguiu arrancar a cabeça dela. E pior, era de um santo, por isso que eu não vou falar o nome. Era de um santo da cidade. Fala aí, a gente censura, pode falar. É, não, fica susto. Então, aqui a gente censura. O nome da cidade é assim, a gente tava no Minas. Vamos ver onde fica essa porra, que eu não sei. Tem um santo. Tem um santo na cidade, na entrada, todo bonitinho. É uma coisa. Aqui no sul também, não confunde com a cidade do sul, não, porque tem uma cidade também que tem aqui no sul, onde eu tô morando atualmente. É, cara, tem no Paraná. A cidade toda bonitinha. É uma cidade pequenininha, ela vive dessa festa de carnaval. Cara, a gente arrancou a cabeça do santo. Aí eu pensei assim, puta que pariu, a cabeça do santo tá amarrada no carro, lameado pra tudo até lá. O Felipe e os meus outros amigos, todo mundo surge lá. Quando de repente, o da polícia bate. Tá lá o borracheiro com um buquê de rosa. Aí, bem, queria muito se fosse pra isso. Cheguei. Lembrando do nome do cara que atendeu a gente, o Sargento Santiago. Braço, Santiago. Ele olhou assim, eu todo sujo de lama, que eu recebi do jeito que eu tava. Sim. A gente recebeu uma ocorrência de pessoas rodando com a cabeça do santo da cidade. Ué, por acaso é aqui? Aí eu olhei assim. Mas você olhou. Não, mas tinha um borracheiro muito suspeito no caminho. A cabeça do santo amarrada, eu todo sujo de lama, cabeça explodindo. Falei assim. Não lembro. Esse carro é de vocês? Esse carro é de um amigo meu. Ele tá? Eu falei, não. Não tá aqui no momento. Assim, então, a gente vai recolher a cabeça. Eu só não vou levar todo mundo. Parece pra ML, né, cara? Puta que pariu, então, a gente vai precisar recolher a cabeça. Eu só não vou levar todo mundo agora preso. Eu não vou levar todo mundo preso agora, porque a cidade tá em festa, a gente não quer atrapalhar a festa da cidade. Mas aqui, vocês não. Antes de vocês saírem daqui. Já peguei o número da placa, o carro era alugado. Peguei o número da placa antes de vocês saírem daqui. Eu quero que vocês vão lá na delegacia, porque eu tenho uma conversa com vocês. Eu falei, puta que pariu. Delegacia. Beleza. Acordei todo mundo. Falei, passei 6 horas da tarde. O nego falou, cara, que noite louca. Eu falei, que noite? Eu não lembro da metade das coisas que aconteceu. Negão, você subiu naquele santo assim, ó. Você falou assim, eu sou judeu, porra, eu não acredito em santo. Puxa a cabeça. Me joguei no chão. Eu não fiz isso, cara. Fez isso, cara, e todo mundo gritava, vibrava assim. Eu que arranquei a cabeça. E, cara, só judeu. Tipo, provavelmente fiz uma piada muito pesada com alguma coisa da Alemanha, porque, né, o bobo vem. É? E, tipo, assim, cara, mas eu cheguei, curtindo mais aí depois desse dia. Curti uma festa mais tranquilo. O Felipe não tá aqui, então foda-se. O Felipe arrumou um traveco lá na cidade, que ficou sucesso. Sucesso. Porque nós chegamos bêbado, o Felipe lá, tracado com o traveco no sofá, e nós olhamos assim, foi. Tá meio estranho, mas tudo bem. Não vamos acabar com a felicidade do menino. Cara, eu só sei que quando a gente foi embora da cidade, o prefeito da cidade falou que não ia deixar a gente entrar na cidade mais. O prefeito da cidade. Você tomou banho de uma cidade. Eu tomei banho de uma cidade, cara. Eu levo comigo. Eu tomei banho de uma cidade, é maravilhoso. O prefeito falou: se eu botasse o pé, ele ia mandar me prender. Mas, ó, você perdeu a chance de virar policial e falar: se eu não lembro, eu não fiz. Cara, eu tomei uns tapas na cara, né? Pela cara dele. Aquela cidade que, tipo assim, é metade evangélica e metade católica e não tem espaço pra ninguém mais. Tipo, os caras. É, tipo, que... tudo de 60 anos de idade. Isso, também, né? Aquela só cidade de, só de veinho, que esse carnaval é porque a cidade tá no espaço geográfico bom, é uma cidade muito tranquila, então dá pra receber muita gente. Tipo, o cara mora numa cidade há 300 anos, a família do cara. Então eles vivem daquilo ali e pronto. Cara, eu só sei que, sério, eu tinha que achar, porque provavelmente isso tá guardado na casa do meu pai, uma moção do prefeito. Assinado pelo prefeito. Isso é um troféu. Porque eu ranquei a cabeça, ele só não mandou me prender. Eu não sei como ele me mandou prender. Ele podia me mandar prender. Mesmo sendo de menor. Cara, é maravilhoso. Eu queria muito fazer uma visita pra cidade hoje, mais maduro, 12 anos depois de tudo isso acontecer. Cabeça e cabeça ainda tá lá, né? Tá colada. Só, tipo, você viu o negócio. Eu acho que o prefeito perdeu a cabeça, hein? Mas eu acho que o negócio lá do santo lá é porque era o prefeito era muito católico e viu aquilo como uma pequena ofensa, né? Uma pequena brincadeira de jovens delinquentes, né? Isso é normal de acontecer. E falei, isso aconteceu outras coisas, nem o caiu da varanda, mas isso é coisa leve, nem caindo da varanda, bêbado. É, voltamos pro lamaçal. Começamos a levar um monte de gente pro lamaçal. Aí depois eu vi, os caras molhou e começou a escorregar com papelão e depois ia no peito mesmo. Jogava cerveja no morro. Nossa, cerveja quente no morro e você escorregava nele e caía do morro. Podia ter mijo também, né? Podia ter várias coisas ali, né? Eu pergunto como eu sou saudável. Não, mas pode ser que você não seja. A gente criou, tá definindo que padrão aqui. Qual que é a régua? Qual que é a régua pra definir se é saudável? Cara, não tem problema de respiração, não tem problema de estômago, não tem problema. Eu fico só imaginando o pessoal saindo daquele barranco parecendo um queijo parmesão depois de uma macarronada daquelas, cara. Cara, era muito horrível, cara. E o negócio é o seguinte, né? Na época não tinha tanto celular, essas coisas. Pô, cara, se é hoje, ia bombar. Não, se é hoje, o YouTube tava lá. Tava até monetizando essa porra. Monetizando e ganhando dinheiro, cara. Cara, eu queria muito que alguém tivesse essa filmagem de eu arrancar na cabeça do santo, cara. E falou que eu sentei no ombrinho assim, porque o padre tá com um negocinho na mão assim, e dava pra sentar no ombro. Aí eu cheguei assim, puxei a cabeça do negócio, e balançava a cabeça do. Cara, é maravilhoso, cara. Você vai ver a história que eu vou contar no parquinho depois. Então. Cara, essa é a minha história de tipo, como tomar banho de uma cidade, né? E. Tipo, um server de Ragnarok, cara. Abraço prefeito, abraço pessoal aí dessa cidade maravilhosa do interior de Minas. Cara, você podia vir pra matão no Corpus Christi, né? Vem descer de peito no carpete de vidro quebrado. Caralho. É foda. Caramba, eu tipo assim, eu lembrei dessa história esses dias, eu não tava nem lembrando disso mais. Eu acho que eu tava conversando com o Capa sobre rolê aleatório e eu acabei lembrando essa história. Você tinha que achar essa missão do prefeito e colocar num quadro, gente. Eu queria muito isso, cara. Eu queria muito. Isso seria um tesouro. Poderia mostrar pros filhos aqui, ó. Também banho de uma cidade. Tem chupa gente aí, que tem placa do YouTube, né? Alvará de funcionamento, qual a gente vai ter logo. Você vai ter Moção de repúdio por estar destruindo e denegrindo a imagem principal da cidade. O mais engraçado era porque era uma cidade assim, de pessoas antigas, como você disse. Depois disso, a escultura que era algo religioso virou uma escultura pós-moderna, porque é igual aquelas esculturas sem cabeça, tá ligado? Não, cara, eu fico imaginando os senhores contando pros netos. Ah, teve um rebelde aqui, ó, que arrancou a cabeça do santo, foi amaldiçoado, nunca mais voltou aqui. Aí a economia da cidade vai pro caralho, você vai visitar hoje em dia, a cidade é deserta, por quê? Porque você foi lá e matou o santo da cidade e trouxe... Jogou uma maldição na cidade pra nunca mais ter carnaval e... Não, cara, é maravilhoso. Abraço pro pessoal lá. Saudades. Eles do lado não são maravilhosos não, cara. Que saudade. Vamos subir o som e voltando a gente chama o Larus, que tá quietinho demais. Try. Larus, que história você traz pra gente? Cara, eu vou contar uma bem ruim, cara. Foi de um momento muito ruim que eu vivi, cara. Decidi engraçar com o que é, então... Não, pera aí, deixa eu cortar aqui um pouco rapidão. Larus, ele é a divindade dos podcasts, ele é nosso deus. Continua aí, Deus Larus. E outra coisa, mas digo mais, ele tem o nosso servidor, ele tem um cargo master de Deus, ele pode banir todo mundo. Sendo ele não criador do server, isso que é o error. Ele ganhou o cargo de Deus. É isso mesmo. Tá, foi o seguinte, cara, espero que ela seja bem curta, cara, tirando vergonha, mas... em 2011, cara, o meu hobby era o quê? Sair de casa a pé e ir pro centro da minha cidade, encontrar a galera pra tomar um, cara, jogando pra fora, né? Aí um sábado eu consegui essa rotina minha, só que eu reparei que era diferente na galera, tava todo mundo de mochila. E era meio do ano, que é época de inverno, essas coisas. Eu, ué, por que o pessoal tá de mochila aqui? Eu fui lá conversar com eles, pô, a gente vai pra serra acampar. Vai ser foda, vai todo mundo pra lá. Vamos me acampar, eu. Pô, não tô fazendo nada. Eu vou perder toda a diversão se eu voltar pra casa. Então vamos lá, ué. Eu liguei em casa, tô indo. O pessoal aqui acampar. Só que tem uma coisa, eu não tava levando nada, velho. Ué. Cara, estar em acampamento já é sempre uma beleza. Agora imagina. Larus, é maravilhoso. Você ia acampar já equipado, já da merda? Você foi dar um de Mary Mills, por acaso? Não, mano, eu. Tem que dar na minha cabeça, não. Aí foi, né? Pareceu até um cara que nem ia na galera. Só conversou com a gente 5 minutos, resolveu ir junto. Aí disse, fomos, né? Saímos do centro da minha cidade e fomos no centro. Direto pra essa montanha aí, de a pé, cara. À noite. Nós não carregamos mochila, carregamos barraca. E olha lá, só calça jeans, camiseta e tênis, né? Aí chega lá em cima, é que é fim da desgraça, ó. Tava horrível, cara. Parecia que eu tava em Curitiba, saca? Nesse jardineiro aí, velho. Aí, porra, o pessoal faz fogueiro. Eu vou tomar um, vou tomar uns trem e o frio só aumentando, cara. E, ah, não, vou dormir no chão, velho. Pra quê, velho? Tipo, no sereno? Fora, você não meiou barraca de ninguém? Sim, no chão, sim, porque a gente caminhou nessa montanha e foi pro quiosque lá. O pessoal ia acampar, que tem uma lagoa lá em cima dessa terra. Aí, em volta dela, tem tipo um quiosque, aquelas, como é que fala, coqueiras, né? Aquelas árvores assim, todas essas frescuras. O pessoal já queria dormir lá, velho. Deu a fogueira lá. E tava um fim da desgraça, todo mundo resolveu deitar no chão, velho. E o frieira do chão sumiu, cara, pras costas. E eu comecei a perder o ar, velho. Ficar sem ar, sentir frio pra caralho, não tava aguentando conversar mais. E ninguém sabia o que fazia, cara. Eu acabei indo pra barraca dormir sozinho, cara. Peguei... Todo mundo se juntar num surubão pra transferir calor corporal, ninguém quis, né? Nessas horas é Brokeback Mountain, cara. Podia ter tido, mas não foi, velho. Eu acabei dando um sozinho, o pessoal divertindo lá na quiosque. E eu separado, viu? E foi bad vibe pra caralho. Caralho. Ah, mas história leve. Foi acampar, por acaso, algum estado. Cara, história de acampamento sempre tem merda, não tem jeito. Porque acampamento, eu gosto, mas eu sei que é uma situação de se fuder pra caralho. Então não tem o que você faz. Mesmo você vai totalmente equipado, no final das contas nada funciona e você se fode pra porra. Gente, mas o homem saiu do meio do mato e veio pra cidade? Não é pra voltar pro meio do mato. É a mesma coisa. É, povo pulando de paraquedas. O homem foi feito pra voar? Não foi. Uma vez. Uma vez, né? Só quando ele salta e o paraquedas não abre, né? É. Então, o homem foi feito pra viver embaixo d'água? Não foi, porra. Foi, 5 minutos. Submarino é a única invenção que dá errado, né, cara? Você põe na água a fundo o bagulho. Então, assim, o homem faz coisas que não era pro homem fazer, cara. Acampar é uma dessas coisas, velho. Não, exato, é, foi. Mas pior é aquela galera que vai e sai pra acampar dias e dias, cara. Eu não me vejo. Você tá acampando, você tá na condição de cagar fora de casa. Isso já é uma condição de risco, cara. Cafa, cafa. Oi. Tem gente que vai em rave. e fica uma semana sem dormir, velho. Eu sei, essa gente que vai em rave fica uma semana você, sem dormir. Você é um desses. É, muito provavelmente. O cabelinho, a cara entrega. Os caras vão em rave e fica 378 horas em pé, dançando, mano. Tem gente que fica esfregando a cabeça na caixa de som. É o que usando... eu disse, cara. É o que eu disse. As pessoas ficam dançando e não se sentem uma hora pra poder segurar a bosta, que se sentar e descansar, relaxa e caga. Então, por isso, cara, esses princípios básicos da sobrevivência, como dormir, comer... Cara, se você tem que fazer isso fora da sua casa, pra mim já é algo de risco, entendeu? Então, cara, o homem inventou Netflix, Disney Plus, inventou essas coisas, pra quê? Pra você ficar em casa. Amazon Prime, todos esses pacotes, streams, Big Brother Live 24 horas. Você pode assistir tudo na PlutoTV.com, que é tudo de graça. Ok, fica aí o protesto. Propaganda na cara dura, né? Não, esse daí é o nome do caminhão. O caminhão que passa na frente da casa dele derruba umas coisas, tá ligado? Mas é foda, cara. Eu acho que tem coisa que não devia ser feito, não, mano. Mas enfim. Cagar fora de casa, por exemplo? Não, de acampamento, cara. Acampamento. Não, cara, o homem saiu do mato. Não é pro homem voltar pro mato. Lá em Minas aqui é ditado. É. Rolê de índio. Isso é rolê de índio. É rolê de índio. Cara, acampar, cara, por mais que você organize tudo perfeitamente, vai dar merda. Alguém vai esquecer alguma coisa, vai dar ruim. Não tem jeito. Você quer fazer rolê de índio? Lambe um sapo e enfia as mãos dentro de uns bagulhos cheios de formiga. Faz isso, porra. Isso você pode fazer dentro da sua casa. Você quer dar rolê de índio? Briga de soco com macaco em casa. Exatamente, porra. Melhor, cara. Você come um docinho. Um docinho? Se tranca no quarto, cara, você vai ter a maior viagem do mundo, sozinho. Exato, mano. Fuma maconha, porra. Isso, bota uma música de floresta no fundo e acabou. Bota uma imagem passando assim na TV. Você quer brincar de índio? Chama alguém de extrema direita pra te expulsar de casa. Puta, essa foi pesada. Só perguntar, alguém do parquinho é bonossuarista? Eu não, só o Laros. Laros é Bolsonaro? É, Laros é. Mas você bate continência, capitão Tereltautel Cloroquina? Não, cara, foi isso aí, era só pra zoar o pessoal em 2018, hoje em dia eu tô com bola total, velho. Nem sei o que ele tá fazendo. Não, Laros é, ó, aqui, ó, capítulo, filho. Laros é capítulo. A zoeira ficou cara, né, velho? Aconteceu alguma coisa aí e o pé de vez caiu. É um sujo falando mal lavado e no final todo mundo toma no cu. Esse é o resumo da nossa política. É nós que tomamos no cu de qualquer jeito. Ô Douglas, fica assusta que o Giark, que é o Craig Vermelho, ele segura a onda. É um backup do Craig, tá ligado? E o Giark, pelo menos até hoje, não caiu. Mas na dúvida, o Pedro tá fazendo backup, o Renato tá fazendo backup, então isso daí tá suave. Porque você nunca gravou com a gente. Tem coisas que só acontecem com a gente. Eu achava que era zoeira. No começo eu achava que era zoeira. A gente gravou com o Brian Rizzo, do Eu Tava Lá. E a gente nunca soltou esse podcast. Por quê? Porque não tem. Perdemos. Ó. Eu assim. Na primeira vez que me chamaram pra gravar o Esquadrão UFO, morreu gente e me pediu de gravar. É nesse tipo de situação. Outra vez explodiu um poste na frente da casa do Douglas. Faltou luz no USA todo, entendeu? É, cara, nesse tipo. A internet nunca caiu. Nunca. Porque eu moro do lado. Do lado da central. Mas também porque você mora do lado, né, cara? Não. Aqui cai todo dia. Então, do lado da central. Eu falei, descer, vamos gravar, né? Do nada. Aí deu o tempo da gravação, ela voltou. Ela voltou. Tipo, a gente ia gravar de tal hora que eu tinha compromisso de trabalho. Deu a hora do compromisso de trabalho, eu olhei, o sinal voltou. Caralho. Vamos pra uma próxima história. Próxima história do Douglas, que tá aí, o senhor criador de animais. De animais exóticos, né? O criador de melhores fotos do Twitter. Assim, com os patinhos dele. Você é mesmo colocou minhas fotos bizarras faz um tempo. Não, não, o Twitter normal, não o Twitter secreto, que não é secreto. Tá. Meu Deus do céu. Eu não quero. O Douglas tem um OnlyFans, olha aí, ó. Você não tem noção, cara. Você tinha. Eu tenho que contar essa história. Quando eu conheci o DCM, ele falou assim: ó, me adiciona no Twitter. Pô, beleza. Eu falei, não, me adiciona no Twitter. Não, me adiciona. Cara, me manda esse negócio aí. Cara, eu não aguentei 10 minutos no Twitter do DCM. Pô, não, é bizarro pra mim. É mesmo. Faz o seguinte: segue meu irmão. Segue aí, Pedro Tanicho. Segue aí. Segue não, porque vocês vão se arrepender. Só merda. A situação, cara, que o cara fala: eu tenho dois twitters, um é o normal. E o normal já é bad vibe, né, cara? Isso que eu... Não, o normal do DCM é assustador. O normal do DCM é loucura pra muita gente. O normal não é bad vibes, velho. Só tem foto de animal. Esse é o problema, né? Não, mas o seu bad vibe, porra, só foto de bichinho. É. Mas lá, só comentar não, aí. Mano, brinca com esse negócio, não, velho. O Matheus chegou, mas Matheus, você não vai contar a história nesse podcast, porque esse podcast é só a história do parquinho. Depois, a parte que vai pro parquinho vai ser as nossas histórias. Então, ok. Vamos lá, Douglas, me conte uma história cremosa. Então, negócio de rolê aleatório, pra mim, é estranho porque, tipo, a história do Larus. Toda sexta-feira da minha vida. Pra tipo, você ter uma ideia dos níveis das minhas histórias, dos rolês aleatórios, é tipo. Você já viu aquele meme do rolê do Kleber? Sim. Mais sim, conhecido sim. Assim no povo místico, o rolê do Kleber? Prazer, Kleber. Vou contar, como exemplo, antes de eu contar a história lá do Deus Esquilo, eu vou contar só como exemplo uma coisa que aconteceu. Essa história começou às 7 horas da manhã. Um menino com 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé e 2 pênis batendo na porta da minha casa. Ele entrou. É. Não, peraí. Eu entendi. 2 pênis com pé. Pênis. E antes de continuar dessa história. 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Ele tentou ser um hermafrodita e errou. Vocês têm noção disso? Eu já estou fazendo um adendo interessante, porque eu acho que eu conheço o DCM há menos tempo que todo mundo. Quando eu conheci o DCM, ele me contava as histórias e eu já falei para ele: DCM, mentira. Isso é muita mentira para uma pessoa falar. Ele tinha o selo Luca Piraí de mentira. Abraço, Luca Piraí! Não! Abraço, Luca Piraí! Que selo do Luca Piraí de mentira! Pro pessoal que ouve o Locomocast, ele tem o selo cavalo. Isso. Quando eu conheci o DCM e comecei a trocar ideia diariamente com o DCM, tipo assim, de DCM, tá no telefone do DCM e falou: tem um corpo de uma pessoa aqui, na BR. Não é, o DCM pegava o celular e foto. Tum. Aí desde do nada: pô, legal, isso no mesmo dia. Pô, legal, o caminhão explodiu. Eu falei: como assim? Aí ele tem foto do caminhão. Aí ele falou assim: o trem desgovernou. Isso na rota de trabalho dele. Ele desgovernou. Eu falei: não pode descer, me descer foto. Se descer me falar pra mim que ele encontrou com um alienígena, eu acredito. Eu também, velho. Se descer me falar que tomar veneno vai fazer bem, eu vou tomar. Porque a vida do DCM, eu acho que Deus jogou pro alto assim, ó. E foi, a vida do DCM é o seguinte: ele não tem uma linha de vida. Deus pega, jogou todo dia pro alto e falou assim: ó, o que cair, ele vai viver hoje. Alienígena, tsunami, eu tô conversando com ele, o sol quente. DCM falou: tá vindo uma ventania aqui, vai dar tufão, e do nada o DCM começou. Foi furacão que eu tive. Um gigantesco nas costas dele, assim, ele na câmera rindo, e um tufão, cara, formando. E ele não está me balançando. Você tem uma lesão lá no grupo do Locomotivo, tá, hein, caralho? Quando aconteceu as merdas dessa? Eu não tenho mais o vídeo. Foi horrível no Discord. Certeza que Deus, na hora que criou o C, ele pensou assim: tô vendo esses streamers fazendo uns bagulho louco, vou instalar um patch randomizer nesse filho da puta e vamos ver o que vira. Tornado, eu fiquei assustado. Que ele pegou assim, ó, filmando dentro do caminhão. Mano, o caminhão fazia assim, ó. E ó, tá tendo um tufão lá fora. E o que você tá fazendo do caminhão desse? Você não se escondeu ainda? Tira, ué, eu vou ficar parado pro negócio me pegar. Eu tô aqui no caminhão e tipo, e a ventania, os caminhões tudo batendo. Falei, caralho, a vida do DCM é o RPG da vida real. Que o Messi decide. DCM joga no difícil e aleatório. Eu acho legal a história dele que ele começou a contar. Todo mundo só se impactou com um cara que tem dois pênis. Ninguém pensou que o cara é o cara que tem conta com múltiplo diferente. Porque se ele tem seis dedos na mão, ele sempre conta múltiplo de 12, não de 10. Mas Renato, cara, Renato, o cara é o oráculo dos seis dedos. Você ter mais dedo ou menos dedo é normal, cara. Agora, você ter dois pinto, mano. Não, mas tem um menino que nasceu esses dias que tinha três. Quê? É, só que não é eu conheço. Tá bom, é, já é mais fácil de parar de fumar três cigarros. só explicar pro Matheus, a gente comentou no começo, né, sobre parar de fumar. E a gente sugeriu, não, porra, cada vez que você sentir vontade de fumar um cigarro, se você fuma um maço de cigarro por dia, cada vez que você sentir vontade de fumar um cigarro, você bate uma punheta, ou seja, são 20 em um dia. E aí o 3 pau realmente facilita as coisas. Quem que tá caindo? Pera aí. O Dom caiu. É verdade. Beleza. Segue o baile. Deve ter dado na hora dele. Então, porra, que continua esse negócio. Ele me ajuda pra poder bater a punheta perfeito. Ele vai ter que precisar das duas mãos dele e pedir ajuda pro colega de trabalho, né? Ou ele faz o golpe do Neymar, cara, pra chupar o próximo pau enquanto bate duas punhetas. Nossa senhora. O golpe do Neymar foi foda. Não, o exemplo lá, chegou um cara com seis dedos em cada mão, seis dedos em cada pé e dois pênis. Esse cara era o oráculo dos seis dedos. E ele nasceu no Acre. É a única pessoa que eu conheço que veio do Acre, então eu tenho na minha cabeça que todo mundo no Acre tem seis dedos em cada mão e cada pé. Pelo menos. Você tirou foto dessa porra? Não é possível, cara. Não, o cara é amigo meu, velho. Eu tenho ele no Facebook, eu converso com ele direto. É amigo seu, você vai pedir foto dos dois pau dele hoje. E vai mandar no grupo do locomotivo. Você tá louco. Não. Mas não, ele foi lá bater na minha porta, 7 horas da manhã. Eu não lembro se era uma sexta ou um sábado. Mas ele foi lá porque ele queria arrumar um jaó de abacaxi. Já um refrigerante que tem lá em Goiás. Ah, o abacaxi era o refrigerante mais raro de se achar. Ele só vendia com certeza em um bar que era do outro lado da cidade. Então, acordei meu irmão e a gente saiu atrás desse negócio, que a gente queria comprar já o abacaxi pra misturar com corote. Essa história acaba às 2 horas da manhã, casa de uma menina, todo mundo sentado no chão da sala dela, comendo macarronada com as mãos, enquanto ela grita pra gente sair da casa dela, e o pai e o irmão dela estão tendo um duelo de Guitar Hero na televisão. Que? Calma aí. A minha dúvida é a gente como não que chegou até aí. Ué, o que tá acontecendo? A gente foi procurar o refrigerante, o lugar tava fechado. Encontramos que o filho da morte. O filho da morte levou a gente pra conhecer essa menina. A gente foi na casa dela e ficou jogando. Filho da morte. É um que de vez em quando no episódio ele chega uivando do nada. Esse daí tem 5 pênis, né, cara? Não, esse aí é porque ele é alto, magrelo e feio pra caralho. Então ele parece a morte. Ah, é tipo mentira que tinha que matar, né? É. Ele é feio e tinha perna curta. Essa é boa. Aí com o filho da morte apresentou a gente pra essa menina, a gente foi na casa dela. O pai e o irmão dela estavam jogando videogame, a gente era viciado, ficou lá jogando. Quando foi ver, era 3 horas da manhã. O rolê normal, meu. Ah, de onde saiu então, o macarrão? Comer macarrão com a mão, ué. Mano, eu tô inconformado eu até agora. Eu não sei. Com eu cara de seis dedos. Eu tava comendo negócio com a mão. Eu tô inconformado. Porra, você tá inconformado com o cara comendo negócio com a mão enquanto o outro tinha seis dedos em cada mão? Eu já superei. Eu peguei dois pintos. Já superei. Entender como que você sabe que tem dois pintos. Ué, a gente perguntou. Ele chegou pelado. Você tem dedo a mais? Você deve ter um pinto a mais. Ele nunca negou. Aí ele falou que tem. Vocês nunca tiveram curiosidade de ver assim, tipo, assistir um filme pornô junto só pra ver se a ereção dele não era diferente, tipo, parecendo que tá formando um varal ao invés de armar um circo? Cara, bom que é tipo, homenagem, é ele com a mina dele, tá ligado? É. A dúvida que eu tenho não é nem se ele tem dois pintos ou não, é se é um do lado do outro ou é um em cima do outro. É qual o ângulo, né? Eu acho que é favorável um em cima do outro. Favorável um em cima do outro. É porque anal e vaginal ao mesmo tempo. É, não, faz sentido. Se não for, tem que ser sempre de ladinho. É que falou que esse rolê não foi um rolê bad vibe. Até agora tô esperando o bad vibe, cara. Porque. Ah, mas não foi, velho. Jogar videogame. Não, mas isso não foi bad vibe. Isso foi meu exemplo de um rolê normal. O rolê bad vibe é um bom esquilo. Tá. Ah, tá. Boa vontade, é. Esse que eu quero saber. Então, vamos pro esquilo rei deus aí, vamos ver. O deus esquilo. Foi assim. Um dia eu cheguei em casa do trabalho. Uma quinta-feira, dia de fazer nada. E eu fui jogar videogame. Quando eu olhei atrás do meu Play 4, os cabos estavam tudo ruído. Aí eu fiquei puto pra caralho, como assim que tá acontecendo? E tinha um esquilo dentro da minha casa. Esse esquilo me viu, correu pra janela. Eu pensei, tá bom, estragou meu videogame, mas eu tenho mais cabo. Eu tô com uma bondade no coração nesse dia. Então eu vou pegar esse esquilo com uma pá, então eu colocar ele na janela pra ele sair da minha casa. Normal, né? Eu peguei o esquilo com a pá, levantei na janela. Em vez dele ir na janela, ele pulou e tentou morder meu saco. Mordeu minha coxa. Eu fiquei grilado que esse bicho filha da puta, além de quebrar meu videogame, que eu não ia ter dinheiro pra consertar, pelo menos eu tinha cabo extra na hora, ainda vem e me morde, só porque eu tô tentando salvar a vida dele. Aí eu peguei uma Glock e descarreguei todas as balas que eu tinha nesse esquilo. Isso tem gravado. Ele tomou todos os tiros e não morreu. Lembrando isso. Que é Estados Unidos, viu, gente? Isso tem gravado. O cara vai na padaria e compra uma arma lá, não vão esquecer disso. Não tinha uma história que o pessoal ficava dando tiro no furacão quando tem furacão aí? Não. Porra, na Flórida, toda vez que vai ter furacão, a polícia tem que soltar uma propaganda no jornal, YouTube, falando, por favor, não atirem no furacão. Vocês não vão conseguir matar a tempestade, a bala só vai cair em alguém. Por favor, não faça isso, mas de todo jeito. Os caras atiram. Não adianta. Todo ano os caras atiram no furacão. Eu achei que. É, não tem, né? Porque teve o Trump, né? Porque eu achei que pessoas nível bolsonarista só existiam no Brasil, mas. Não, então... começou lá. Ah, mas teve o Trump. Não, lá é muito. O Brasil foi a cópia. Mas eu sei que essa história do esquilo continua. Não, continua. Porque depois de tomar todos os tiros que eu tinha na Glock e na casa, porque não parou, eu tive que recarregar esse negócio umas 50 vezes, o esquilo não morreu. E ele continuou vindo pra cima de mim tentando me morder. Aí eu puxei três espadas. É que você podia deixar ele te morder. Aí muito provavelmente ele ia embora. Não, ele provavelmente tinha raiva. Ele, né? Me mordeu duas vezes. Não, mas aí ele não morreu com esse tanto de tiro. Eu peguei duas espadas samurai e enfiei no bucho dele. Então morreu. Calma aí. Você deixa a sua arma perto de Glock dentro de casa. Não, a sua arma perto de espadas dentro da sua casa. Como que funciona o Feng Shui da sua casa? É cozinha, arma. Quarto, arma. Tem que ter uma arma pra cada cômodo, né? Vendo ali? Ali não, tem, eu acho que seis espadas samurai. Vocês devem estar vendo ali do outro lado da minha cama. Eu não duvido. Mano, cara, mas olha, porra, eu tô mostrando. É tipo Gil Gomes, manja, que dorme com um 3-8 embaixo do travesseiro, saca? Porque vocês não estão ligados na história da gritoneira. Eu vou contar depois dessa aqui a história da gritoneira, vocês vão entender por quê que eu deixo todas essas armas do lado de onde eu durmo. Mas você escuta o Esquadrão UF, é a história que eu acordei de madrugada e tinha um alienígena na minha janela me assistindo dormir. Caralho, velho. É que você tá vendo a janela, você vendo batendo punheta alienígena assim, vendo você dormir. Tá vendo? Ele tava tentando parar de fumar, né? Sabe? Pode ser isso. Mas então, depois desse esquilo tomar um monte de facada de espada samurai e não morrer, eu peguei um taco de beisebol e tentei amassagar a cabeça desse bicho. Mas ele não morreu. Me mordeu mais uma vez e escondeu embaixo do sofá. Aí eu desisti. Porque era o Deus Esquilo, como eu disse. Aí eu mudei de casa, né? Tipo, aí eu mudei de casa. A casa é do Esquilo agora. Eu só aceitei. A casa é do Esquilo, eu moro aqui de favor. Ele tem que ficar longe desse Esquilo. pariu. Pegou o PlayStation, mas continua a porra de carro. No mesmo dia, no mesmo dia de madrugada, me senti mal, me levantei e pensei, eu tenho que ir no banheiro, eu acho que eu vou vomitar. Aí eu vomitei sangue, escorreguei no próprio sangue que eu vomitei e caí. E fiquei definhando no chão, tentando chamar minha esposa. Ela me colocou no sofá e falou, você não tá bem, a gente vai pro hospital. Essa mulher eu tava médica com uma febre do caralho e eu tava delirando. Segundo ela, aí é só flash. Segundo ela, eu tava falando que eu ia morrer, ela ia receber a herança e a casa ia ser de graça. Então, porra, casa de graça. E eu rindo e falando, não, que você tá com medo? Eu vou morrer e você vai ganhar uma casa de graça. Justo. Colocou no carro, me levou pro hospital e quando eu acordei era uma semana depois. Porque eu fiquei em coma por perder uma briga pra um esquilo imortal. Não. Pera, a questão é caralho, velho. Eu tenho uma dúvida, você já viu alguma noz lá pra cá? Porque vai que você virou homem esquilo e você não sabe. Então não. Pode ter ganhado poder. Poder dele é morder esquilos gordos dentro de casa, é isso mesmo? Deve ser. Então, aí eu acordei no hospital, eu tive uma infecção generalizada que entrou no meu sangue e se espalhou pelo corpo todo. Nossa. Segundo os médicos, se eu tivesse demorado mais 2 horas pra chegar no hospital, eu tinha morrido. Nossa. Aqui pariu, por causa do esquilo. Pra melhorar aqui, por causa do esquilo. Nesse negócio, eles deram uma injeção na minha coluna, que o cara fez alguma merda e fudeu minha coluna. Agora eu tenho dor nas costas pra o resto da vida. Mano, o esquilo... A história só melhora. É um fatality, é a cereja do bolo, né, cara? Você já matou, você chuta depois que morre. Foi por steps, entendeu? Foi outro. Aí, por último, ele vai falar, e depois eu descobri que o esquilo era borracheiro. Caralho. O esquilo era borracheiro, tava esperando o Dom com um buquê de rosa. Tá tudo registrado, cara. A foto dele... Tem foto, tem vídeo. Os vídeos dele com espada, estudantismo... Pô, manda esses no grupo lá, pô. Ô, Pedro, vai rosteando aí, eu preciso dar um pulo no banheiro. Beleza. E pegar uma água. Vocês curtem pão. Douglas, finaliza aí com uma história muito braba sobre zoofilia. Tá, isso que é foda. Os caras ficam me zoando. Mas não, é porque há um tempo atrás, uma ex minha era zoófila e ela me botava chifre com cachorro. Sim. Isso. O cachorro não era seu melhor amigo. Não, não era. Não, pelo jeito. Eu namorei com essa menina por um tempo do caralho. Namorei com a menina por 2 anos. Eu quero saber americana. Como você descobriu essa. Ah, essa é a melhor parte. Não. Meu Deus. Caralho, vai tomar no cu, cara. Eu namorei com essa menina por 2 anos. Aí ela teve umas brigas, uns negócios lá, a gente separou. Ela teve um problema com a família e sumiu. Porque, tipo, ela era bi. Depois que ela terminou comigo, ela começou a namorar uma mulher. Aí a mãe dela e o padrasto não aceitavam isso, ela saiu de casa, arrumou outro namorado e foi morar nos quinos do inferno. Tem muita importância. Não, na verdade tem importância sim. Tá. Aí, um tempo depois, um amigo da escola, que conhecia eu e ela, mandou um vídeo falando: essa aí não é sua namorada? Ah, não. E esse vídeo era. Esse vídeo era ela. A menina que ela tava namorando depois que terminou comigo e o atual dela de câmera. Os dois pitbull. Por isso eu falei, não pode ser, não acredito num negócio desse. E o pior é que os cachorros, desde que a gente começou a namorar, ela já tinha os cachorros. Ou era um negócio novo? Ela também era mais antiga. Você lembra todas as vezes, negócio tudo. E todas as vezes que eu devo ter pegado esperma de cachorro pro... Caralho. Cacete, velho. Nossa senhora, a gente vai terminar assim, então. É, tem, não, mas tem os últimos vários locomotores, a gente tá terminando bad vibe, né? Dog Pill existe, velho. Tomaram tudo, Dog Pill existe. Caralho, mano, Dog Pill. Vai começar com os Pill. A única Pill que existe é a Brown Pill, velho. Caralho, cara. E isso daí é incrível, porque todo lugar você conta essa história, eu não canso de escutar ela. É que horror, culpa de quem cara. Isso? Culpa de quem isso? Sua? Mano, do o pior. Velho. O pior é você conviver com a mina 2 anos. E depois de um tempo que vocês terminaram, você recebeu um vídeo, o cara só perguntando, é sua ex? Então. É. Que sacanagem, isso era uma coisa que eu não precisava ficar sabendo. Não, o pior não é isso. O pior é quantas vezes passou a mão nos cachorros e da puta te olharam, cara, como tua mina, otário. Não, o pior não é isso. O pior é quantas pessoas, depois que viram esse vídeo, ficar pensando que você não tinha envolvimento nessa parada aí também. É, por causa que eu achava que você que tava famoso, né? Meu Deus. Vamos subir o som pra finalizar essa porra? Por favor. E aí a gente se vê no parquinho. Chegamos ao fim de mais um Locomocast, mais uma vez terminando de uma maneira agradável, né? Aquele jeito gostoso que a gente gosta de terminar, que a gente fica pensando por que a gente continua fazendo isso. Mas tudo bem. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo o pessoal do parquinho. Por favor, façam a propaganda de vocês. Então, família. Nosso podcast, a gente faz um podcast sobre animes, né? Que não fala sobre anime. Bem pouco, assim. E a gente também tem, fora esse o podcast que obriga no parquinho, que é estreitamente ou de comédia ou falando sobre desenho do Sol Nascente, temos o Esquadrão UFO, que a gente fala sobre macumbagens e etc. E também temos o Surreal Talks, que é o do Laros também, que é um podcast de entrevistas. Você pode dar uma olhada em qualquer um dos três, que eu tenho certeza que isso vai deixar o seu coração caloroso e muito alegre durante uma tarde triste de outono. Oh, velho. Que emocionado, velho. Tô chorando. Os links estão aí na descrição do post desse podcast, ok? Vamos lembrar que se você chegou nesse podcast através do parquinho, show! Você chegou no final desse crossover, né? Se você está ouvindo o Locomocast, saiba que esse papo continua lá no parquinho. Então, o link vai estar aí também. Se o Dogra publicar no mesmo dia que nós, espero que sim, porque eu vou fazer um esforço aí pra terminar as duas edições juntos. Então o link vai estar aí pra você acompanhar lá também. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais também o parquinho, né? E vamos lembrar que nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp é polêmico. Esse grupo no WhatsApp, as pessoas gostam de falar de política quando a gente fala, gente, vamos evitar determinados assuntos. Mas tudo bem, Renato Augusto, ele é forte nas convicções dele, e Leonardo Brandi é o comunista do grupo, né? Ambos tretam com um bolsonarista que tem lá, mas tudo bem. Faça parte do nosso grupo no WhatsApp, link também tá aí na descrição, ou você vai pelo nosso site, na página inicial tem um botãozinho lá, faça parte do nosso grupo no WhatsApp. Nesse botão você vai clicar, ele vai abrir o WhatsApp web, ou no caso o WhatsApp no celular, se você estiver indo pelo celular. Lá você vai mandar uma mensagem pro Léo falando: oi, eu gostaria de participar do grupo Locomotiva no WhatsApp. Não preciso explicar os motivos. A gente perdeu uma oportunidade por conta do Léo, o que me deixou muito chateado. Que o Léo chegou, jogou o cara no grupo e falou: ó, então, ele tem. Como que era mesmo? Ele tem compulsão sexual. Ele tem compulsão sexual. Deixa a gente descobrir os seus problemas. Pra já ficar com uma história aí pro podcast, o cara chegou e só mandou: oi, eu quero fazer parte do grupo do Locomotiva. Falei, beleza, cara. Qual que é o seu nome? Ele falou... Barack. Aí eu falei, Barack Obama? Ele, Barack Obama. Beleza, né? Foda-se. E falei, vou pegar seu número aqui e vou jogar lá no grupo. Aí, no que eu estava colocando ele no grupo e anunciando, eu mandei, galera, esse é o Barack e tal. E ele me mandou no inbox: tenho compulsão sexual, hehehe. Aí eu mandei pra ele: Putz, legal, né, ele? Você não curte? Eu, mano, o que você tá falando? Aí eu mandei lá no grupo. Galera, ele falou que tem compulsão sexual. Sei lá o que é isso. Aí que eu fui me tocar. O cara achou que o grupo Locomotiva era outra coisa. Era um swing. É, então, vamos evitar falar o motivo pelo qual você quer entrar. Porque a gente gosta de descobrir determinadas coisas, ok? O Douglas caiu, mas enfim. Vamos lembrar também que vocês precisam apresentar o Locomocast para um amigo, correto? A gente tem diversos assuntos, diversos temas. Eu tenho certeza absoluta que você vai achar algum que combina com um amigo que você quer apresentar. Afinal, você que está ouvindo gosta do Locomocast e acha que seu amigo vai gostar do Locomocast, escolhe aquele tema bonito para apresentar para ele, ok? E apresente todos esses podcasts do Parquinho também, porra, porque vale a pena, os caras são bons, os meninos fazem um trabalho interessante, show demais, ok? Acho que é isso. Yep. Porra, eu falei ontem. O que eu falei ontem? Eu falei ontem pros caras, então. Sempre que eu pergunto, eu acho que é isso. Os caras ficam acenando com a cabeça e não falam porra nenhuma. Aí chega no final do podcast, eu fico, é isso? E fica aquele vácuo, sabe? Aí, e realmente eu falei ontem, porque ontem a gente gravou um sobre histórias da escola. Aí eu vou perguntar de novo, então. Eu acho que é isso? Yep. Yeah. Eu odeio todos vocês. Falou. Não, faltou um negócio. Pedro? Quê? Não. Dá o seu cu aí, pô. Cu. Aí você tem que ir, Dom? Meu Deus. Não, eu vou escutar mais um pouquinho aí e já vou. Cara, isso deu uma merda, cara. Isso deu uma merda. Porque o que acontece? Estragou a lateral, eu não contei, estragou a lateral da caminhonete. Nossa. E é alugado. Estragou. Tem que pagar. E outra coisa, sabe a história do Felipe ter sumido? Então, o Felipe ele encheu o rabo de cachaça e se perdeu no pasto da cidade. Ele não conseguia achar o caminho de volta. Quem foi de volta foi o pessoal da. Sabe que normalmente esses carnavais de cidade pequena tem aquele pessoal que cuida da segurança, que ajuda a orientar o pessoal que é de fora, que achou ele, cara. Ele, tipo assim, ele tava tipo uns 15 quilômetros dentro da mata. Acharam ele. Viu? Que pariu, velho. Sumiu. E tipo, ele voltou e ele contou isso pra gente na volta, dentro do carro. Falei, gente, tem um negócio pra contar pra vocês, cara. Eu me perdi, me bateu um desespero, porque eu fui se beber, eu falei, ah, cara, eu tomo um negocinho, e comecei a tomar um negocinho. E quando eu vi, eu tava andando. Tipo do estado do JP do Tucano lá do Netcast, fui andando. Caralho, velho. E, tipo, foi abduzido, né? Morreu uma grana, cara.